você não dançou comigo, Matilde. Isso causou muita mágoa. Eu fico aqui me roendo, quase desfalecendo. Tu não liga pra nada. Sou de família humilde, Matilde. Tu é privilegiada. Passei um osso de ouro, boa criação. Toda mimadinha já veio perfumada. Você não dançou comigo, Matilde. Isso causou muita mágoa. Eu fico aqui me roendo, quase desfalecendo. Tu não liga pra nada. Sou de família humilde, Matilde. Tu é privilegiada. Passei um berço de ouro, boa criação. Toda mimadinha já veio perfumada. Me lembra a história de Zequinha, que naquele dia veio me contar. Pra não alimentar a saudade, que a felicidade com ela não há. E dentro de cada pessoa, tanta coisa boa se vê pelo olhar. Quem sabe antes do fim da história, Matilde ainda vai me procurar. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, te pego pelo coração. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, te pego pelo coração. Você não dançou comigo, Matilde. Isso causou muita mágoa. Eu fico aqui me doendo, quase desfalecendo. E tu não liga pra nada. Eu sou de família humilde, eu Matilde também. Tu é privilegiada. Nasceu em berço de ouro, boa criação. Toda mimadinha veio perfumada. Você não dançou comigo, Matilde. Isso causou muita mágoa. Eu fico aqui me roendo, quase desfalecendo. E tu não liga pra nada. Eu sou de família humilde, Matilde. Tu é privilegiada. Nasceu em berço de ouro, boa criação. Toda mimadinha já veio perfumada. Me lembra a história de Zequinha, que naquele dia veio me contar. Pra não alimentar a saudade, que a felicidade com ela não há. E dentro de cada pessoa, tanta coisa boa se vê pelo olhar. Quem sabe antes do fim da história, Matilde ainda vai me procurar. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, te pego pelo coração. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, pego pelo coração. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, te pego pelo coração. Ah, Matilde, não me deu a menor condição. Se não te peguei pelo pé, Matilde, te pego pelo coração. Tchau, Ló.